claro que pra mim doeu. No lugar do eu te amo, ouvi da tua boca me dizendo adeus. E sem contar no medo que deu de não arrumar ninguém e ficar de refém do que não é mais meu. Achei que ia morrer de amor, que não ia superar seis. Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei. Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, um abraço apertado e acabou, foi papo. Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, um abraço apertado e acabou, foi papo. Superou.